Introdução Workshop 635. Tudo está conectado pelo raio do Criador. Linfa do Universo. Upquarks. A fraqueza é melhor. Órbita do Elétron. A Terra tem emoção. Nós somos o centro da criação. Gansh. Este workshop começou com uma discussão sobre como tudo está conectado a tudo mais na criação, pois tudo tem origem em um raio do Criador e começa interagindo consigo mesmo e subdividindo-se em novas criações de si mesmo. Segundo o Sr. Cash, o denominador comum de tudo é esse raio do Criador, e uma boa analogia para isso é a imagem de uma pulseira. Há a corrente principal que circunda o pulso, e tudo que é colocado nela fica automaticamente conectado por meio dessa corrente. Ou poderíamos pensar nisso como colocar uma grande joia em uma das extremidades, e então todas as pequenas peças serem criadas então à medida que a pulseira circunda o pulso e se prende àquela joia. Se a pulseira não retornar à sua origem, completando esse ciclo, então não é uma pulseira. Da mesma forma, se não houver um circuito de retorno ao Criador, não pode haver criação. O problema da humanidade é que estamos muito apegados à fisicalidade e não conseguimos ver o circuito se completando, então acreditamos que ele não existe e nos sentimos assim distantes e sozinhos do resto da criação. Este ensinamento está ajudando a nos lembrar da verdade sobre nós mesmos e cientificamente de como a criação funciona, e que o mesmo padrão da criação se repete continuamente. É o micro no macro e vice-versa. Isso significa que o único universo, a galáxia, o sistema solar, o sistema planetário e a alma do homem são criados da mesma forma. Então a alma do homem usa esse mesmo padrão para poder criar as células no corpo do homem. Se pesquisarmos o que são aglomerados de galáxias, é dito que são estruturas massivas contendo centenas a milhares de galáxias unidas pela gravidade, representando alguns dos maiores objetos ligados gravitacionalmente no universo. Essa poderia muito bem ser a mesma descrição de como nosso Sol e nosso planeta são formados. É também assim que nossos órgãos, como os rins, são formados também. As células começam como um plasma e formam uma gravidade juntas. Então isso atrai todos os campos necessários para criá-la. É muito bom pesquisar as coisas por conta própria. Assim descobrimos que a ciência do plasma, conforme ensinada pelo Sr. Cash, que é o conhecimento da criação, nos dá um enorme poder de interpretação que nunca tivemos antes. O que nossos cientistas não sabem é que aquele aglomerado de galáxias tem uma alma, assim como a nossa alma. São os campos da alma que interagem com o ambiente externo que determinam se o que está sendo criado ali será uma célula de um rim, um fígado ou qualquer outra coisa. Aquele aglomerado de galáxias poderia ser uma célula do rim no corpo do Criador. Não sabíamos, mas agora sabemos como funciona o padrão da criação. Acredito que ele tenha dito em algum lugar que a alma do homem é responsável por decidir em que tipo de células os campos se tornarão. E há uma estrutura no processo de criação de células que as mantém separadas umas das outras para que não se misturem. Em geral, são os raios cósmicos que se tornam a fonte de energia e campos para poder fazer todas essas criações. Há outro aspecto interessante a se considerar. O chamado espaço vazio entre todos os objetos celestes, como os planetas, sistemas solares, galáxias, etc., não é realmente vazio. Eles chamam essa sopa de campos de material neutro. De certa forma, isso significa que o cosmos ele está dentro do material neutro com todos os campos para poder criar vida, mas eles estão ali esperando para poder interagir com uma inércia local e com o ambiente para poder se tornarem algo que possamos ver na dimensão física. É exatamente assim que ele nos descreveu com relação ao sistema linfático em nosso corpo. O sangue e o sistema neural fornecem os campos adicionais necessários para interagir, a fim de se tornar assim uma célula em um ambiente específico, como o rim ou o que quer que seja. Tudo isso é dirigido pelas emoções da alma do homem. Isso é a linfa de acordo com a ciência do plasma e não de acordo com o estado da matéria. No cosmos, o material neutro não é um líquido como a linfa, mas não precisa ser porque, em essência, ele está desempenhando uma função específica para a criação. Quando olhamos para o céu noturno, não vemos o material neutro transparente porque ele é um elemento transparente do espaço. Na Terra, a vida surge no meio do elemento água, como nos oceanos, com todos os seus sais e minerais. E nossos cientistas dizem que a vida começou nos oceanos. Mas e se os seres dos oceanos decidiram que queriam experimentar a vida em terra firme? Talvez eles tenham pedido à sua mãe: por favor, deixe-nos viver em terra firme. E como ela amava tanto seus filhos e possuía conhecimento da criação, ela respondeu: tudo bem, vocês podem viver na Terra, mas vocês têm que carregar o oceano dentro de vocês. Então ela inverteu os campos e colocou o oceano dentro do corpo do homem, o que conhecemos hoje como linfa. O oceano é uma sopa salgada de campos a partir da qual a vida na Terra é criada, e da mesma forma a linfa é uma sopa líquida salgada de campos a partir da qual todas as células do corpo são criadas. Certa vez o Sr. Cash diz que quando somos alimentados pelos raios cósmicos, a energia do campo é transferida para a linfa, que então alimenta as células, sem passar pelo trato digestivo. A maneira como eu entendi é que sempre que algo é criado na criação, todas as almas na criação influenciam isso. Isso significa que quando abrimos uma célula e vemos coisas diferentes nas células do nosso corpo, essas coisas não simplesmente aparecem ali. A alma da célula, em conjunto com a alma do homem, a alma da fisicalidade, a alma do planeta, sistema solar, a galáxia, até a alma do Criador, concordam com isso, ou melhor dizendo, juntas elas criam isso. Porque, pelo menos para mim, é difícil imaginar que todas essas almas tenham concordado com a matança, a destruição e o sofrimento que estão ocorrendo neste planeta hoje. Todos os diferentes campos contribuem para a criação, mas talvez sejam a alma do Criador e a alma do homem que tenham uma influência maior do que os outros. Mas ainda assim, é como se toda a criação estivesse um grande barco ali, e o que quer que um ser faça, afeta todos os outros. Isso é algo de que ainda não estamos plenamente conscientes. Estamos começando a aprender na Terra que quando poluímos o meio ambiente, isso afeta todos os outros no planeta. E com a iluminação da alma, esse conhecimento se estenderá a toda a criação. Agora faz sentido porque a Terra precisa ficar em quarentena até que amadureçamos o suficiente para poder nos juntarmos à comunidade universal. Os ensinamentos estão indo na direção de tentar nos ajudar a compreender melhor como os campos interagem e que o padrão da criação é o mesmo, mas se manifesta em uma variedade incontável. Podemos observar a vida na Terra e nos maravilhar com toda a variedade que ela possui, especialmente se a compararmos com a Lua, que é composta principalmente de rocha e areia. Se olharmos para um pedaço de pão sob um microscópio, o que de certa forma é observar outra dimensão dele, veremos todos os diferentes micróbios e organismos vivos ali nele. Ele segue o mesmo padrão que o resto da criação, mas parece diferente. Então, da mesma forma, os seres humanos e os animais deste planeta poderiam ser vistos como parasitas por outros seres que observassem a Terra de fora. Nossa tarefa é abrir nossas mentes e compreender que a vida é relativa ao observador e depende das interações do campo. Começamos a vida com certos programas mentais e emocionais que nos são transmitidos pelos nossos pais e pela sociedade. Então somos educados a acreditar em certas coisas sobre a vida e a nos apegar a elas. A maioria das pessoas mantém a mesma estrutura de crença ao longo da vida até a morte. Os óculos coloridos que lhes são dados para ver a vida são fixos. Mas não precisa ser assim, nós aceitamos que seja assim na verdade. Aqueles de nós que ousam ir além dos conceitos que nos foram dados se abrem para uma vida universal além do pequeno conhecimento da Terra. Esses ensinamentos estão expandindo nossos horizontes. Hoje é o dia em que decidi pesquisar o que são os upquarks e downquarks, porque o Sr. Cash está sempre falando sobre eles em relação ao sistema solar. Os cientistas começaram a investigar as partículas subatômicas do nêutron, do próton e do elétron. Então eles começaram a dar nomes aos fenômenos que estão observando ali. Como eles não entendem de plasma, então eles têm que dar nomes separados a eles e não aceitam que o micro está no macro. Dentro do próton, eles observaram algumas partículas e decidiram chamá-las de dois upquarks e um downquark. E como não entendiam dos campos magnéticos e gravitacionais, eles chamaram as forças que os unem de gluons. Em termos da ciência do plasma, olhar para um próton é o mesmo que olhar para o sistema solar. Portanto, a Terra poderia ser um upquark e Marte poderia ser um downquark. Mas na verdade são apenas campos interagindo para se tornarem plasmas, e então podemos ter plasmas dentro de plasmas também. Esse é o padrão da criação. Quando compreendemos isso, não temos esse tipo de confusão sobre essas coisas. Em vez disso, vamos nos concentrar na essência das interações de campo, em como elas influenciam umas às outras e no que podem levar em termos de manifestação física. No meu entendimento, a Lua foi criada a partir das interações de campo da Terra e do Sol. Inicialmente, ela criou uma gravidade e começou a atrair as partículas de poeira para si mesmo e com o tempo se tornou a Lua. É como um aspirador de pó de campo do ambiente da Terra. É da mesma forma que as partículas de poeira em nosso quarto se formam também. Dizem que elas vêm dos fiapos dos tecidos e móveis do quarto. Mas por que quartos vazios também ficam empoeirados? Potencialmente, se houver algo no quarto que possa criar gravidade ali, então será que começaria a atrair o pó para si e formaria assim uma partícula maior? E chamaremos isso de upquark? Bom, a parte seguinte não ficou clara o suficiente para poder entender o que o Sr. Cash disse. Mas o que eu acho que o Sr. Cash estava dizendo é que os raios cósmicos começam a partir do Criador como campos de ordem mais elevada e contêm força demais para criar o estado da matéria. Primeiro eles precisam viajar através do universo e ao fazer isso eles perdem energia para o ambiente. Quando se tornam fracos o suficiente, eles podem então interagir para criar o estado da matéria ou o que chamamos de criação física. Os humanos sempre buscam os campos maiores e mais fortes para poder criar, mas na verdade são os campos mais fracos que precisamos entender como interagir para criar as coisas que desejamos. Na discussão do Sr. Cash sobre se os elétrons podem ou não compartilhar órbitas, parece haver algum conhecimento oculto sobre transmutação, mas precisamos nos aprofundar para encontrá-lo. A implicação é que não vemos vários planetas compartilhando a mesma órbita. Como o macro está no micro, muito provavelmente isso também não existe no nível atômico. Ele não descarta totalmente essa possibilidade, mas isso ainda nunca foi observado no universo na fisicalidade, embora talvez possa acontecer. Isso se refere à energia do plasma. Então ele disse que no estado de inércia da matéria podemos ver dois elétrons em uma órbita, então quatro, etc. Isso determina a divisão da estrutura central do campo magnético da inércia da alma de um átomo. É assim que transmutamos entre os estados de matéria e energia. Então ele voltou a dizer que não vemos duas luas na mesma órbita. Cada um de nós terá que refletir sobre o que isso significa. Está relacionado ao motivo pelo qual o aminoácido humano de força 43 é o denominador comum de toda a vida baseada em proteínas aqui neste planeta. Podemos usar esse conhecimento se quisermos nos transmutar de humanos para qualquer outra forma de vida no reino animal. Mas, novamente, isso remete às emoções. Se conseguimos criar a emoção de amar, o desejo de ser um cão, então podemos criar a força do campo magnético correto e nos tornar assim um cão. Isso também está relacionado à conexão entre a inércia do campo das células do corpo, cálcio e a emoção da alma do homem. Mas também precisamos compreender a lacuna espacial de energia que cria um pulso, e a partir disso criamos a frequência para manifestar o estado de matéria dela. A frequência é onde o plasma se transforma no estado da matéria. Há muitos pequenos fragmentos de informação relacionados a todo o assunto, sobre os quais precisamos refletir juntos sobre isso, o que então aprofundará nossa compreensão. Não só todo o plasma possui uma alma, como também possui emoções. Isso significa que a Terra tem emoções e o clima e diversos fenômenos da natureza são a expressão dessas emoções. Os cientistas afirmam que os terremotos são resultado da liberação repentina do estresse acumulado ao longo das falhas na crosta terrestre, impulsionado pelo movimento das placas tectônicas. Não temos nenhuma objeção com relação a essa parte explicada. Mas qual é a causa desse estresse? Quando sentimos uma dor na pele, não coçamos para liberar os campos ali? Então, como a Terra não tem braços e mãos físicos, ela precisa usar outras formas para poder liberar os campos. Parte do nosso estudo do plasma será descobrir como a Terra funciona internamente e provavelmente é da mesma forma que as células e outros plasmas funcionam. A parte do nosso conhecimento que está faltando de respeito aos raios cósmicos e como eles interagem com os campos do ambiente, o que por sua vez afeta o plasma do planeta e todos os plasmas que vivem nele. Os raios cósmicos atravessam o sistema solar e ditam a posição dos diferentes planetas em suas órbitas. Eles determinam a duração do ciclo da órbita e por que ela retorna ao ponto de partida original. Isso vale para o ciclo de todas as diferentes células do nosso corpo. Esses ciclos de vida estão relacionados aos raios cósmicos e não acontecem aleatoriamente. Se compreendermos isso, seremos capazes de usar esse conhecimento para transmutar incondicionalmente em seus níveis de energia e então interagir com os campos do ambiente para nos manifestarmos como uma entidade naquele lugar e posição. Quando uma entidade termina seu ciclo de vida, ela é sugada para o buraco negro da criação, ou o que chamamos de Criador, para ser reciclada. Parece haver uma maneira de saber onde estamos na criação observando esse processo de ser sugado de volta para o Criador, mas isso precisa de mais esclarecimentos. Essa parte está relacionada ao que ele disse: os cientistas afirmam que estamos em um sistema solar e em uma galáxia que se encontra na borda do universo. Como cientista, o Sr. Cash tem uma compreensão completamente diferente e ele acredita que estamos mais próximo do centro do que da borda externa do universo. A razão pela qual ele diz isso é porque ele compreende os raios cósmicos e que é possível determinar a posição em que nos encontramos em relação ao Criador pela força dos raios cósmicos que retornam a ele. Se os raios cósmicos que retornam ao Criador forem mais fracos, isso significa que estão mais próximos de retornar ao centro, pois já percorreram toda a extensão da criação, liberando seus campos. Isso é no nível prático. Então o Sr. Cash apresentou uma compreensão profunda de nossa posição real na criação. Podemos nos imaginar em pé em uma praia, com a mãe atrás de nós, e a gente olhando para a vastidão do oceano e nos perguntando onde está o fim do horizonte e se veríamos o Criador. Quando olhamos para fora, vemos as galáxias e os universos em constante expansão, mas se olhássemos para dentro, em direção à alma do homem, veríamos a mãe, o Criador ali bem atrás de nós. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas faço parte da criação dessa imagem. É através da força do campo do amor e do servir que se determina a nossa posição em relação à mãe que está bem atrás de nós. A verdadeira segurança é saber que somos sempre parte dela. Se percebemos que somos parte dela, então estamos na verdade no centro da criação e temos acesso a todas as suas dimensões por meio dos campos da energia. Assim, podemos preencher as lacunas que criamos para nós mesmos entre nós e nosso Criador, devido à nossa falta de compreensão do processo da criação. Há uma série de avanços ocorrendo nos bastidores de trabalho da Fundação Cash. Não é possível divulgar muitos detalhes devido às forças que estão tentando impedir que a tecnologia venha à tona. No entanto, existe um local não revelado onde os buscadores de conhecimento estão se reunindo para ver uma área dedicada à pesquisa de plasma. Pode muito bem ser uma cidade de plasma do futuro, onde eles se tornaram autossuficientes no uso da tecnologia do plasma para a saúde e outros aspectos da tecnologia. Eles querem começar a educar as crianças sobre o plasma desde o início até o nível universitário. Dessa forma, não teremos que retreinar nosso pensamento, pois já teremos sido ensinados tanto as ciências da energia quanto o estado da matéria. Se houver algum buscador de conhecimento com experiência nas áreas de desenvolvimento espacial ou outras áreas, você pode entrar em contato com a Fundação Cash sobre oportunidades. Além disso, se algum buscador de conhecimento tiver inventado algo com a tecnologia de plasma e quiser comercializar isso, tenha um produto finalizado e um projeto pronto para enviar à Fundação Cash para que eles analisem. Esses produtos podem ser de todos os aspectos da vida, não há limitação. Mas a Fundação Cash irá comercializá-los e eles serão disponibilizados para compra usando as moedas Cash e promovendo o jogo da iluminação. Comprar produtos para tornar a vida mais agradável é uma parte do jogo. Por isso, precisamos que os buscadores de conhecimento tragam suas invenções para a Fundação Cash. Aqui, um buscador de conhecimento fez uma pergunta muito interessante sobre se as emoções devem ser eliminadas ou vistas como algo precioso que precisamos aprender a criar. Na verdade, é um pouco dos dois, mas o Sr. Cash prosseguiu com um longo ensinamento sobre o assunto. Primeiro, as emoções são a conexão entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e a fisicalidade e não podem ser destruídas. Em vez disso, devemos compreender como cada emoção é criada e então ter controle sobre elas. As emoções são uma força de campo magnético e vêm em pares. Por exemplo, se vemos alguém chorando, pode ser por tristeza ou por estar muito feliz. São os dois lados do mesmo ímã. Isso foi bastante discutido em workshops anteriores já. O que resultou dessa discussão foi uma melhor compreensão dos gans. Quando criamos um gans, usamos o estado da matéria e o transformamos em nano, depois adicionamos água salgada e criamos assim um material em estado de plasma que chamamos de gans, que fica entre os estados da matéria e da energia. Basicamente, convertemos a matéria de volta ao seu estado de energia. No entanto, se dois plasmas ou os campos magnéticos e gravitacionais de dois plasmas interagirem, eles criarão um terceiro plasma que eles chamam de gans de um gans. Trata-se de um gans feito exclusivamente a partir dos campos, sem o uso do estado da matéria. Como as emoções são campos magnéticos, quando duas emoções interagem, é o mesmo que o gans de um gans. As emoções não são físicas, mas interagem diretamente com a fisicalidade e fazem com que o corpo produza o que chamamos de reações emocionais, que são a manifestação dos campos na fisicalidade. Outro exemplo disso é quando as emoções da mãe e da filha entram em conflito e criam assim uma terceira emoção que se manifesta como câncer de mama no lado esquerdo. As emoções da alma do homem interagem com as emoções da alma da fisicalidade e isso leva a uma mudança no ambiente do corpo que altera sua dimensão física. Anos atrás tivemos um buscador de conhecimento do Tolkien que foi capaz de usar suas emoções para criar, acho que foi gás de CO2 em uma garrafa de água ou água salgada. Mas quais duas emoções ele interagiu para isso? Foi a alma do homem com a alma da fisicalidade dele ou ele usou suas emoções para interagir com os campos da água? Não acho que seria fácil criar emoções para a água, então deve haver algo mais acontecendo aí. Estamos começando a compreender o poder de nossas emoções e o que podemos fazer com elas. Aqui a buscadora de conhecimento recebeu a confirmação de que se conseguisse criar a força de campo adequada por meio do amor pelo sistema estelar de Lyra, ela poderia ir para lá, mesmo sem saber nada sobre o lugar. Isso é porque a alma conhece cada canto do universo. A pergunta sobre por que a parte de trás da cabeça afeta a visão está relacionada a diversos fatores e é preciso compreender o quadro completo aqui. Existem razões físicas e emocionais para isso. Algo que nossos cientistas não sabem é que o formato do crânio afeta a visão. Quando o Sr. Cash estava na China, às vezes os apresentadores de notícias olhavam para a câmera e de repente um dos olhos se desviava para o lado oposto. Eles ficavam assim vesgos. Ele investigou o caso e descobriu que isso está relacionado ao formato do crânio e não ao nervo óptico. O mesmo ocorre quando as pessoas levam uma pancada na parte de trás da cabeça. Isso afeta a visão por um motivo específico que requer uma análise mais aprofundada. Houve também o esclarecimento de Ekmar, que eu acho que é o buscador de conhecimento responsável pela criação do jogo da iluminação. Ele disse que há 9 níveis pelos quais temos que passar para chegar ao ponto em que a CC, ou Cash Coin, vira uma fração de uma moeda cash. Isso é para desencorajar as pessoas de jogarem o jogo apenas para ganhar dinheiro. O primeiro nível é ATO, ou ACC, e corresponde a 10 elevado a menos 18 de uma moeda cash. Levará meses de jogo para atingir um nível que possamos ganhar moeda cash. Isso lhes dará tempo para desenvolver mais o jogo e torná-lo mais relevante para a compreensão do plasma, em vez de apenas correr atrás do dinheiro. Temos que ser pacientes, pois estas são apenas as fases iniciais. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 635. Nas sessões anteriores, falamos sobre a conexão entre a alma dos sistemas planetários, das galáxias e do Únicos. No corpo do homem, como a alma do homem está conectada às células e que combinação determina qual célula pertencerá a qual parte do corpo. O que é que determina se uma célula será uma célula dos rins, de diferentes órgãos, uma célula do cérebro ou uma célula da pele? É importante compreender como essas estão conectadas à alma do homem. Dissemos antes que toda estrutura tem uma alma, então tudo se resume a compreender qual é a conexão do raio cósmico entre a alma do homem e as células. Na verdade, não há diferença. Elas são da mesma ordem. Foi a inércia gravitacional ambiental que ditou a criação do universo no Únicos e o campo gravitacional magnético e a força do campo de inércia do universo que decidiram como a galáxia foi criada e qual seria sua posição ali, e o mesmo vale para como o sistema solar e o planeta Terra foram criados, e finalmente foi o mesmo para como a alma do homem foi criada e como ela criou as células do corpo do homem. O raio do Criador é o fator denominador comum desde o início da criação até seus subordinados e subdivisões. É como uma pulseira. Ela tem todas as pequenas peças, mas todas estão conectadas a uma corrente central e juntas elas formam uma pulseira. Da mesma forma, todos nós estamos conectados através da mesma cadeia ou campo de energia central, o Criador. Até mesmo as células do corpo carregam uma conexão de raio cósmico com a alma do homem, com o planeta, o sistema solar e remontando até o Criador. É importante compreender o que ocorre dentro da estrutura da célula e o que determina que ela permaneça em determinada posição. Por que temos sistemas solares em aglomerados de galáxias? E por que temos aglomerados de galáxias no universo no Únicos? Da mesma forma, as células do corpo são criadas a partir de aglomerados de energias, onde algumas solidificam, outras permanecem como energia de alta velocidade e outras assumem uma determinada posição de acordo com a força do campo do ambiente. É exatamente isso que temos em nosso sistema solar com a Terra, a Lua e o Sol. Existe um campo de energia central que tem uma conexão direta com a alma das células e a posição do ambiente externo determina o que elas se tornarão dentro do corpo. Isso significa que o que o ambiente externo fornece determinará se elas podem se tornar uma célula do rim ou qualquer outra coisa. Mas internamente, cada um dos tipos de célula precisa manter uma estrutura ligeiramente diferente da célula vizinha. Por exemplo, a célula do rim ela tem que ser ligeiramente diferente da do fígado. As células não se misturam, elas se mantêm separadas, e então existe um material neutro também. No mundo da criação, esse material neutro é chamado de cosmos, ou sopa de campos, e é o espaço vazio entre as galáxias, os sistemas solares e os sistemas planetários. No corpo do homem chamamos isso de linfa. Não há diferença entre os dois. No espaço, ele é transparente e sem identidade, mas quando atinge um ponto de um determinado tempo, espaço, lugar, posse e posição, ele se manifesta, por exemplo, como a poeira na Terra. Tanto o espaço quanto a linfa funcionam exatamente da mesma maneira. Quando olhamos para o cosmos, vemos através da transparência da estrutura e avistamos os nossos sistemas planetários e as galáxias na profundidade do universo. Quando olhamos para dentro do corpo, vemos a linfa, que é transparente, e tudo mais flutua nela. Mas o que determina isso? E como o raio cósmico se conecta a todas as estruturas do corpo? Como é que nossa alma do homem, por meio de seu próprio funcionamento, cria a alma da célula dentro da estrutura da célula? É o mesmo processo. Quando os cientistas abriram uma célula, eles disseram então que ela tinha tal e tal estrutura em seu interior. E eles fizeram o mesmo quando eles abriram uma molécula. E nós simplesmente aceitamos isso sem questionar nada. Eles nos dizem que existem essas torções e canais nas células, e isso se repete. Mas eles não sabem a verdadeira razão para essas coisas. Como a criação desenvolveu essas coisas remete isso à compreensão da interação dos campos e dos raios cósmicos. De certa forma, as células do nosso corpo são determinadas pela alma da célula em conjunto com a alma da fisicalidade, em conjunto com o que chamamos de alma do planeta, e isso continua até a alma do Criador, como discutimos anteriormente. Nunca havíamos considerado antes qual é a nossa posição neste planeta. Temos dois lados, o lado da energia, que chamamos de alma, e a fisicalidade, que chamamos de corpo. A célula da pele dura 28 dias e depois morre. Nossa alma do homem dura neste planeta menos de 100 anos. Mas qual é o ciclo de vida da alma do homem e o que determina sua saúde? Como seres humanos, somos como uma célula na estrutura do funcionamento do planeta. Será que somos um parasita nessa estrutura da Terra? Se olharmos para um pedaço de pão sob o microscópio, vemos todo tipo de coisa diferente se movendo dentro dele. É exatamente a mesma coisa se olharmos para a Terra de fora. Somos os parasitas deste planeta. Somos um deles em diferentes formas e tamanhos, como diferentes micróbios, bactérias, ou se quisermos chamá-los de peixes, cães e o resto das criaturas vivas aqui do planeta. Qual é a nossa conexão? Nós nos aprofundamos muito na compreensão do funcionamento dos campos. Encontramos a alma da célula. Mas como ela funciona em relação ao que cientistas chamam de upquark, downquarks e tudo mais? Tudo o que vemos está em outro estágio da alma em si mesma dentro dela. O Sol pode ser um upquark, e então há a Terra, que tem uma Lua e outros objetos nela. Ele não disse aqui o Sr. Cash o que era o upquark. Continuando, não há diferença. O sistema solar é como uma célula no corpo e possui diferentes sistemas planetários com características distintas e sua força determina sua posição e como elas reagirão. É o mesmo com a célula. Todo o propósito do ensinamento de hoje é compreender de maneira simples como tudo está conectado. É o mesmo para os santuários internos dos campos de energia simples da célula no corpo e suas subsidiárias, até as maiores galáxias e universos na estrutura do Únicos. A criação ela está toda conectada. Estamos todos conectados nesta corrente da pulseira da criação, que começa com uma grande pepita e se expande criando as estruturas seguintes e continua indefinidamente até completar o círculo e se unir novamente àquela grande pepita. Não importa o que seja colocado na pulseira, seja uma joia, uma estrela ou qualquer outra coisa. Tudo está conectado pela corrente à peça seguinte. E essas peças são a galáxia, sistema solar, alma do homem, alma das células, e todas são parte integrante dessa estrutura dentro da alma. Para que a pulseira seja usada, a corrente precisa completar seu ciclo ao redor do pulso. Então ela se torna a corrente da vida. É a vida na dimensão da criação e não a vida na dimensão do homem. Se considerarmos que o ciclo de nossa vida dura 100 anos, podemos imaginar quanto tempo leva para completar um ciclo inteiro dos campos da criação, com os campos de dimensão superior partindo do Criador, terminando bem aqui embaixo na alma do homem e então voltando ao Criador. Por exemplo, é como se os raios dos campos magnéticos da Terra emanando do Polo Norte, percorrendo todo o globo, criando assim toda a vida ao redor do planeta, incluindo as tempestades, a chuva e tudo mais. A vida ela absorve as energias e então as evolui para um estado melhor, e então elas eventualmente voltam pelo Polo Sul para o centro de onde se originaram. Então recebem assim campos adicionais e criam assim o próximo ciclo. Isso é o mesmo que o ciclo da pulseira da criação que falamos anteriormente. Lá começamos com os raios do Criador em interação entre si e com os outros, e eles perderam um pouco de força de campo e chegaram ao ponto de se tornarem gotas de chuva e choveram de volta à origem. É como quando rolamos enormes bolas de neve para fazer um boneco de neve, e então elas derretem lentamente no chão e eventualmente evaporam e sobem de volta ao céu para se tornarem chuva novamente. O ciclo nunca termina. Isso ocorre pela interação dos campos com as condições do ambiente, pelo que chamamos de inércia dos campos. É isso que determina como se manifestará e qual será o seu tamanho. Os campos de ordem inferior não interagem tanto para se tornarem de ordem superior. Em vez disso, eles têm que perder energia e se tornar fracos o suficiente para serem absorvidos pelos raios, campos e forças do Criador. A questão é que se forem muito fortes, não podem interagir para criar. Portanto, precisam perder energia e se tornar mais fracos para interagir com outro campo e criar algo na criação. Eles se tornam parte do ciclo da vida do universo do nosso Criador e não do homem. Mas, na verdade, não há diferença entre eles. A diferença está apenas na escala e no tamanho e no lugar, posse e posição que podem manifestar. Há um denominador comum que se conecta de volta ao Criador, e esse é o campo residual do próprio Criador no processo de interação com os outros. E isso pode levar à criação de diferentes matérias. Esses minúsculos campos eles interagem com sistemas planetários e suas luas e ditam o campo de inércia do ambiente da alma. Eles têm forças diferentes em órbitas diferentes na estrutura da vida do universo. Na estrutura do sistema solar temos planetas em órbitas diferentes. Na estrutura do átomo temos elétrons em diferentes órbitas de acordo com a força do seu campo. No sistema solar vemos apenas um planeta em cada órbita. Mas no mundo da física nuclear, eles criaram uma estrutura com múltiplos elétrons e uma única órbita. Por exemplo, pode haver dois elétrons em uma órbita, então quatro, e pode haver uma expansão desse número por órbita. É aqui que existe uma diferença entre os campos plasmáticos e os campos do estado da matéria. Há uma diferença entre a estrutura atômica, a conclusão das órbitas e o equilíbrio das órbitas, o que nos dá a inércia do estado da matéria e a combinação dos campos da criação. Na estrutura das almas maiores e mais energéticas, ou o que chamamos de almas dependentes do campo magnético, vemos apenas um plasma por órbita. Muito raramente veremos dois em uma única órbita. Ver dois planetas na mesma órbita exata é algo que ainda não encontramos aos olhos do homem. Isso quer dizer na fisicalidade. Por exemplo, nunca vimos dois planetas como a Terra em uma única órbita ao redor de uma estrela. Aqui um adendo, acho que o senhor quer dizer que no estado de plasma nunca vemos múltiplos plasmas em uma única órbita, mas do lado da inércia da matéria vemos elétrons duplos ou até mesmo quatro elétrons, e isso determina a divisão da estrutura central do campo magnético da inércia da alma de um átomo. Continuando, isso não foi compreendido pelo mundo da ciência. Quando compreendermos isso, o homem será capaz de transmutar facilmente entre a energia do campo do estado da matéria e o estado da energia da matéria. Não vemos as luas, planetas ou galáxias exatamente na mesma órbita. Aqui um adendo, isso está confuso, porque os sistemas solares de galáxias não estão no estado da matéria. Achei que ele estivesse dando a entender aqui o Sr. Cash que os cientistas estão, na verdade, vendo múltiplos elétrons na mesma órbita. Ou é apenas uma teoria que eles inventaram? Bom, aqui não ficou claro. Continuando. Se compreendermos isso, então fica claro por que, por exemplo, uma estrutura combinada se encaixa entre o estado de energia e o estado de matéria e cria a vida. E por que a estrutura atômica do aminoácido humano está na força de campo de 43 e é o denominador comum para toda a vida baseada em proteínas deste planeta. Porque no estado da matéria absorve diferentes estruturas e energias de si mesmo, o que emana assim e dita um novo equilíbrio energético. Esse equilíbrio energético me determina se será um ser vertical ou horizontal, um peixe, ou um organismo de estado sólido. Depende da força de campo mais próxima com a qual se equipara. Quando compreendermos isso, então saberemos como nos transmutar de um ser humano para um peixe, para um cão, ou qualquer ser do reino animal de acordo com a força de campo de nossa emoção. Se quisermos ser um cachorro, então temos que criar a emoção do amor de ser um cachorro. A emoção do amor significa dar. Quais são as condições que determinam se nos tornamos homem ou mulher? Por que nos tornamos subservientes ou queremos ser o chefe? São as emoções que ditam isso. Temos que compreender a conexão entre a inércia do campo da célula do corpo e a direção da alma do homem. Então podemos nos transformar por meio da dimensão dos campos e da força de inércia do aminoácido. Na estrutura do corpo do homem, nos conectamos ao cobre e então temos a estrutura da gordura e da proteína. A proteína é esse nível que conecta a distância externa à parte mais pesada do tecido muscular vermelho. O que acontece com as árvores ou com o que chamamos de pessoas verticais? Temos o aminoácido em 43, o campo de inércia da alma, e então temos um cálcio que precisa estar ligado a algo para poder existir. As plantas como magnésio e a outras estruturas. Temos que observar o que chamamos de lacuna espacial de energia. Que pulso ela cria e que frequência que leva à criação de tal objeto? Mas mesmo isso faz parte das emoções da existência da entidade. Da mesma forma que o homem tem emoções, também a Terra, o sistema solar e a galáxia têm emoções. Quando o planeta tem uma birra, então vemos erupções vulcânicas em sua condição atmosférica perturbada. Se ele não gosta de algo, então ele chuta e temos um terremoto. Mas como não entendemos, então chamamos isso de terremoto apenas. A Terra tem uma estrutura real para a sua vida. Só porque chamamos de magma, não significa que não esteja relacionado à emoção. Certa vez eu perguntei a uma turma de crianças se elas sabiam o que eram erupções vulcânicas. Eu disse que era como aquela espinha no rosto de vocês. É só isso. Ela cria um novo marco ali. Não há diferença entre os dois. Podemos aprender a compreender quais são os efeitos das coisas, como elas transformam as condições e como os raios cósmicos afetam a estrutura de uma célula em nosso corpo. Se comemos comida quente, ficamos então com uma bolha. Se recebemos energia de ordem superior dos raios cósmicos, todos nos tornaremos como animais agressivos e o resto disso. Uma das razões pelas quais o homem sempre foi uma máquina de matar, ou qualquer animal nascido aqui neste planeta que mata para comer, é por causa da órbita deste planeta em relação à sua fonte mãe ou à sua alma, e por causa da força interna dos campos do próprio planeta. Tudo isso é ditado pelos raios cósmicos. Se a humanidade decidir levar adiante a pesquisa e a compreensão do plasma, veremos todo tipo de combinação dos campos. As poucas combinações que ele já viu o levaram a inventar nomes como up quarks, down quarks. Mas na realidade, isso é como quando a Terra tem uma lua. e deram um nome a esse campo. E Júpiter, Saturno e os demais também são campos. Suas posições são ditadas pelos raios cósmicos do ambiente e não por eles mesmos. É por isso que eles orbitam em torno do mesmo plasma e chegam ao mesmo ponto a cada tantos dias ou anos, ou o que for. As células também seguem um ciclo. Se o homem compreender o funcionamento dos raios cósmicos em cada célula do corpo, ele será capaz de transmutar incondicionalmente o nível energético. E quando ele interagir com o ambiente, ele se manifestará como objeto, entidade ou forma de vida naquele lugar e posição. Precisamos compreender como o ciclo da vida se completa através do nível da alma do homem de si mesmo. E então, como isso determina uma nova posição para o ciclo da vida? De muitas maneiras, a alma da fisicalidade do homem na dimensão da alma da estrutura do homem é o que reconecta o lado da energia do homem ao seu Criador. É um atalho, mas de certa forma é realmente ser sugado para o buraco negro da criação ou o que chamamos de Criador. Ele suga o que não é necessário ou o que já passou pelo ciclo da criação. Ele mastiga isso como um começo dos campos. Aqueles que estão mais próximos são absorvidos e vemos características diferentes, e aqueles que estão mais distantes recebem algo para criar condições e viver. Os cientistas estudaram cosmos e acreditam que estamos em um sistema solar que está em uma galáxia que se encontra na borda do universo. Gostaria de trazer um outro ponto de vista que vem da compreensão dos raios cósmicos aqui. Usaremos a analogia de estar na praia e olhar para o vasto horizonte do oceano enquanto sua mãe está atrás de você. Ela está tão perto que você pode tocá-la e senti-la nas suas costas, mas você está olhando para o vasto horizonte e se perguntando onde isso termina. Será que eu veria a mãe? Então, se você virasse, se virasse 180 graus, você simplesmente a veria. O homem tem que compreender onde essa criança se encontra. Será que estamos olhando para fora e vendo a extensão externa das galáxias e dos universos? Mas se olharmos para dentro, em direção à alma do homem, não veríamos a mãe, a criadora, bem atrás ali de nós? Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas eu sou parte da criação dessa imagem. Acreditamos em nossos cientistas quando eles dizem que estamos nos limites externos do universo? Será porque nunca compreendemos? Ou estamos, na verdade, sentados dentro da estrutura da alma do Criador que se torna o Criador dos outros? Isso remonta à época em que o homem pensava que a Terra era o centro da criação. Mas tudo o que você precisa fazer é compreender as condições inversas dos raios cósmicos ao viajarem de volta para a fonte. E então descobrir a partir de sua força se você está no início ou no fim. O fim é o mais distante possível. O amor e o servir são as forças de campo que ditam sua posição em relação à mãe atrás de você. Você está sozinho à distância? Ou será que você está de fato tocando ela com a ponta dos pés? Ou você sente a segurança da mãe atrás de você, que é o Criador? Queremos compreender as profundezas deste universo, mas na verdade estamos sentados no centro dele e não na borda externa. Estamos no centro do universo porque cada alma é o centro dele. E em princípio estamos conectados a ele, somos parte de sua totalidade. Podemos fazer isso sabendo que a mãe está sentada atrás de nós e temos a força de campo como criador que nos criou ali. Então qual é o horizonte da vida? Tudo que é criado em todas as dimensões do universo está ao alcance do homem na dimensão dos campos e da energia, pois estamos de pé ali e olhando para o mesmo horizonte enquanto a mãe está acima de nós. Espero que vocês tenham compreendido e entendam a conexão entre vocês e seu Criador e a compreensão da posição do homem em relação à sua criação e ao que ele criou. Isso faz parte da teologia da vida. Como cientista, acredito que estamos mais no centro do que na borda externa do universo. Estamos tão próximos, mas escolhemos a distância entre nós e o Criador devido à nossa falta de compreensão do processo da criação. Estenda a mão e você tocará a mãe. Desta vez você tem que usar a força da alma do homem e a força da alma das células do corpo e não o toque dos dedos do homem. Desta vez eu dei a vocês um dilema. Da próxima vez falaremos sobre por que na estrutura atômica da criação estamos na singularidade do planeta. Mas na dimensão do estado da matéria, nossos cientistas nos dizem que temos duas luas em uma órbita, quatro luas em outra e mais bobagem por trás disso. Eles nos fizeram entender a ciência da física de cabeça para baixo, no que diz respeito à dimensão da energia e da matéria. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 635. A Fundação Cast está procurando especialistas nas áreas que anunciamos anteriormente. Os especialistas devem atuar em suas respectivas áreas de estudo e não necessariamente na área de plasma. Além disso, estamos à procura de buscadores de conhecimento que tenham inventado seus próprios produtos, tecnologias ou aplicações por meio da tecnologia Cast, dos raios cósmicos, da produção de ganhos, da energia ou de qualquer outra forma. Talvez você tenha comercializado ou tentado comercializar ou tenha um sistema funcionando, mas não conseguiu financiamento porque para outras pessoas isso parece ridículo. Então entre em contato com a Fundação Cash, talvez possamos comercializar seu produto. Teremos a condição de que tudo que for desenvolvido será comercializado exclusivamente por meio da estrutura da Fundação Cash e aberto a estruturas de compras e vendas com a moeda Cash. Isso significa que seu produto poderá ser comprado por aqueles que participam do jogo da iluminação. A Fundação Cash aceitará as moedas e as converterá em moeda nacional de acordo com a sua participação. E o saldo será mantido em moeda Cash, mesmo que financiemos a estrutura de produção, marketing ou restante. Queremos que tudo seja administrado sob a estrutura única da Fundação Cash. Já temos pessoas operando nessa estrutura. Como instituição, a Fundação Cash já está estabelecendo sua própria estrutura de educação desde a infância até a universidade. Isso significa que ensinaremos nossa tecnologia desde a primeira série em uma escola criada pela Fundação Cash. Esse processo já começou e até 2028 a primeira escola da Fundação Cash estará em funcionamento. Começaremos a ensinar a tecnologia desde o início para que as crianças não tenham dificuldade em compreender tanto a energia quanto o estado da matéria. Começamos a trabalhar com uma das estruturas educacionais de renome para introduzir a tecnologia e aqueles que trabalharem conosco terão seus filhos educados em plasma de forma totalmente gratuita em uma das estruturas mais avançadas. Ao mesmo tempo, criaremos um sistema médico utilizando a tecnologia da Fundação Cash na área de saúde. Isso deve estar operacional no final de 2027 ou em 2028. Estamos estabelecendo as primeiras estruturas de forma muito lenta, mas sólida. Se você desenvolver a tecnologia, você pode se juntar a nós e você receberá um salário normal e cuidaremos da educação de seus filhos e de sua saúde por meio da tecnologia da Fundação Cash. Já começamos a construir uma estrutura que é autossuficiente por meio da tecnologia. Vários buscadores de conhecimento já se mudaram para nossos centros. Agradecemos a todos aqueles que dedicaram seu tempo nos últimos meses, nos ajudando a moldar isso para o futuro da humanidade. Se você desenvolveu algo e deseja fazer um protótipo, mas ninguém acreditou em você, nós acreditaremos. Criamos uma estrutura dentro da Fundação Cash para realizar centenas de coisas de forma muito gradual. Estamos analisando todas as oportunidades e possibilidades para empresas spin-off e demais iniciativas. Seja na área espacial, agricultura, utensílios domésticos, automotiva e tudo mais. Se você nos mostrar que funciona e já tiver comercializado, mas não consegue encontrar um apoio para isso, então estamos preparados para analisar isso. Todos devem estar cientes que temos uma lista negra daqueles que abusaram e enganaram a Fundação Cash no passado. Descobrimos o que eles estavam fazendo em segredo. Por favor, não tentem novamente. Vocês estão na nossa lista negra. O mesmo foi feito com os belgas ganenses, e agora com os cientistas americanos. Nós nos afastamos daqueles que são desperdiçadores de tempo e não fazem nada além de prejudicar os outros. Se você desenvolveu um sistema, tecnologia ou produto e pode mostrar o que ele faz, estamos dispostos a avaliá-lo e possivelmente financiá-lo. Pode ser uma colher, um carro, um motor, uma espaçonave ou qualquer outra coisa. Somos muito abertos, como todos sabem. Se usar a nossa tecnologia, estamos dispostos a discutir o assunto. Temos todas as instalações necessárias para concretizar isso. Tenho certeza de que nos próximos meses vocês começarão a ver produtos com a logo da Fundação Cash. Estamos dando um passo de cada vez. Se você está conosco há muito tempo e tem um produto para lançar, é hora de se juntar a nós. Nós o divulgaremos e você mudará sua vida com isso. Estamos preparados para apoiá-lo e tudo será feito em um único local e em nenhum outro lugar. Criamos algo semelhante ao que vocês chamam de Vale do Silício. É uma área enorme e capaz de absorver novas tecnologias. Estamos chamando ela de Vale dos Raios Cósmicos da Humanidade. Somos cegos à cor, raça e religião, mas somos muito cuidadosos quanto ao comportamento das nações. Pergunta para o Sr. Cash. Estou dedicando muito tempo a tentar compreender o mundo conforme o Sr. Cash ensina. Pelo que entendi, a alma física está criando a emoção e é essa ligação entre a alma e o corpo físico que nos torna capazes de fazer as coisas que fazemos ou de trazer coisas ao mundo. Mas, por outro lado, entendi que para a transmutação precisamos eliminar todas as emoções. E às vezes você diz que há uma emoção muito específica que é necessária para a transmutação. Não entendo isso muito bem. A emoção é algo a ser eliminado ou algo precioso que precisamos criar? Sr. Cash responde. As emoções são a pedra angular da conexão entre a alma do homem e a alma da fisicalidade à fisicalidade e não podem ser destruídas. No entanto, devemos ser capazes de compreender como cada emoção é criada e devemos estar no controle das emoções. O melhor exemplo é a resposta emocional do choro. Choramos por diferentes emoções, como tristeza, alegria extrema, ou por ter perdido algo, ou porque algo não é aceitável para nós. Isso significa que a manifestação física pode ser a mesma para diferentes emoções. É como as duas extremidades do mesmo ímã. As emoções são a única coisa que não tem manifestação física em si mesmas. Elas são criadas a partir da interação de campos e são o que eu chamo de gãs dos gãs. Usamos um material para produzir esse líquido plasmático dinâmico que chamamos de gãs. E quando colocamos dois gãs juntos, criamos assim um novo gãs, que chamo de gãs dos gãs. Os gãs dos gãs manifestam-se totalmente a partir da energia e não da fisicalidade. É por isso que chamo as emoções de gãs dos gãs. Isso é especialmente verdadeiro para as emoções da alma que não têm conexão física. É por isso que elas interagem muito diretamente com a fisicalidade. As emoções da vida física ela tem um lado conectado à manifestação física do homem. Não podemos destruir a emoção, porque ela é uma manifestação não física. Se você interagir a emoção da alma do homem com a alma da fisicalidade, então elas se tornam gãs dos gãs dos gãs, e essa emoção se torna uma dimensão para a fonte da fisicalidade, como uma manifestação de energia. O que isso significa? Bom, o melhor exemplo disso é quando uma mãe desenvolve câncer nos órgãos reprodutivos porque a dor emocional causada por seu filho é insuportável. As duas emoções da mãe e do filho interagem para encontrar um equilíbrio. Este é um exemplo dos gãs de gãs. Tanto a mãe quanto o filho são, na verdade, plasmas e estão interagindo. Então, a partir dessa interação, um julgamento é feito e cria-se uma nova emoção. Nessa emoção, você não quer destruir seu filho. Em vez disso, você se certifica de que não passará por isso novamente, impedindo-se de ter outro filho. A nova emoção criada possui uma energia que gera o câncer no corpo da mãe. A diferença de energia cria uma nova dimensão. É isso que ocorreu durante a época do vírus na pandemia. Por si só, ele não faz nada o vírus. No entanto, como energia, quando ele interage com o caos no corpo, ele solidifica e isso cria uma nova condição. É o mesmo que quando você tira um alimento congelado da geladeira e o coloca na bancada, ele começa a derreter porque você mudou o ambiente. É o mesmo com a alma da alma que decide que para aquela emoção, ela cria essa condição. Portanto, temos que entender de onde vem a emoção. O que chamamos de gãs do gãs é quando duas emoções interagem e criam uma terceira emoção. No caso do câncer, a emoção da alma do homem interage com a emoção da alma da fisicalidade e altera o ambiente do corpo porque elas dizem a si mesmas, não quero mais viver. Ou, no caso de se apaixonar, o comportamento resulta da interação entre a alegria de viver com a alma da fisicalidade, porque isso ocorre na dimensão física. No entanto, a alma do homem tem uma preferência por amar e dar. Quando essas duas coisas se alinham, então fazemos todo tipo de bobagem na dimensão física porque estamos apaixonados. Temos que entender que a pedra angular da vida na dimensão física é a emoção. Não podemos viver sem ela. Precisamos aprender a criá-la e controlá-la. As emoções, elas têm um barômetro, ou uma maneira de encontrar seu equilíbrio, e isso está na alma do homem. Pergunta para o Sr. Cash. Se encontrarmos essa emoção, seremos capazes de transmutar? O Sr. Cash responde, sim. Pergunta para o Sr. Cash. Isso fará com que o corpo relaxe e perca todas as suas tensões, bloqueios e coisas do tipo? O Sr. Cash responde. Nós criamos isso. Se conseguimos aumentar a alma, criar o gãs dos gãs a partir da alma da emoção ou a emoção a partir das duas almas, então podemos criar um novo ambiente. Da mesma forma que criamos o câncer na célula, podemos criar um envelope que é independente do tempo, lugar e posição. Então, com a emoção, podemos mover esse envelope. Transmutação é a transferência de energia, e transporte é a transferência da fisicalidade. Vimos isso nos sistemas verticais em Lynch. O mundo da ciência atual gasta bilhões de dólares para mover uma parte de um elétron, um átomo ou o que quer que seja. Mas tudo o que você precisa fazer é criar um envelope dos campos. Não importa o que está dentro desse envelope. Então você pode transferir esse envelope através das linhas telefônicas da mesma forma que você faz com o som. Mas você tem que criar essa emoção da alma, ou o que chamamos de gãs do gãs, ou a alma das duas emoções, da alma do homem e da alma da fisicalidade, que estão no envelope. E como a emoção está conectada à fisicalidade, ela determina a posição. A alma do homem se torna a portadora da energia ou a fornecedora de energia para fazer isso. Por exemplo, se você quiser estar em Nova York com sua irmã, a força do seu amor por estar com sua irmã irá criar essa emoção na alma e criar assim a nova dimensão. É da mesma forma que a célula de câncer é criada. Esse campo de amor ele permite que você transmute e então a alma da fisicalidade determina o tempo, o lugar e a posição. Pergunta para o Sr. Cash, eu preciso saber os lugares para onde eu quero ir? O Sr. Cash responde, não, você não precisa saber. O que a buscadora de conhecimento pergunta, eu posso simplesmente amá-los sem conhecê-los, então irei para lá? O Sr. Cash responde, sim. Então a buscadora de conhecimento diz, se eu amo tanto o sistema estelar Lyra, por exemplo, então eu posso ir para lá? O Sr. Cash responde, nossa alma conhece o que eu chamo de todo o GPS do universo, e ela não comete erros. A alma do homem está conectada ao GPS da alma das galáxias e dos universos. Não há lugar no universo onde não possamos nos manifestar quando viajamos na dimensão da energia ou no que chamamos de alma da criação. E quando chegarmos, os campos magnéticos da inércia do tempo, lugar e posição que carregamos determinarão como nos manifestaremos nessa posição. Não morreremos lá porque nossa alma garante a sobrevivência nessa posição. Na verdade, são o tempo, lugar, a posição e a posse que é a força do campo do aminoácido que você carrega consigo. É toda a força do campo magnético que você acumulou na Terra, na fisicalidade, por meio de suas ações e conduta. Você não pode viajar em primeira classe se seu bolso estiver vazio. Portanto, nosso comportamento físico é muito importante para determinar onde podemos nos manifestar no universo. Se compreendermos isso, isso responderá a muitas questões teológicas na vida. O tamanho do nível da energia, ou o que chamamos de pacote de energia da alma do homem, é fixo para todos neste planeta. Começamos a vida com uma quantidade fixa de energia em nossa alma. E à medida que começamos a matar e a devorar os outros, começamos então a perder essa energia. Quando ficamos sem energia, nossa alma do homem se separa e parte da fisicalidade. Esta parte não trata da elevação aqui, mas do que perdemos em termos de energia por nossa conduta aqui. Essa parte não trata de quão bons parecemos aos outros ou de quão caridosos somos. Nossos pensamentos são o que mais esgota nossa alma do homem. Na verdade, nós decidimos a hora de nossa morte por meio de nossas ações e qual posição nossa alma terá na criação depois que ela deixar a Terra. Isso é determinado pela quantidade de energia que perdemos por meio de nossa própria conduta. Os vegetarianos matam mais almas do que os comedores de carne. Isso significa que você está perdendo mais energia porque você continua tomando cada vez mais. É por isso que os vegetarianos parecem ser mais humildes. Eles se tornam mais suaves e o resto. É porque eles estão ficando sem energia da alma. Mas você tira um certo espectro de energia desse nível. Mas ainda tem uma certa posição em relação ao resto da dimensão da criação. Somos nós que decidimos o quanto nos esgotamos. Cada pensamento e ação retira energia da conta bancária da alma. É por isso que quando nos conectamos à energia dos raios cósmicos do universo, não envelhecemos, não destruímos nada e vivemos de acordo com o ethos de Zoroastro, que é o conhecimento de Mitra. Não esgotamos nossa conta bancária e vivemos por milhares de anos. Pensamos, falamos e fazemos o bem, é simples assim. Quando você fica furioso com alguém que faz algo de errado contra você e você planeja sua vingança, você perde muita energia e fica exausto. Você está tirando da sua alma. Quando você mata um animal ou uma planta, você tem que pagar por isso. Em algum ponto dos ensinamentos falamos sobre como criar os ganjos-gãs. Mas você precisa entender o que fazer com isso. Em um futuro muito próximo, a Fundação Cash produzirá o Gans da alma da humanidade e já temos acesso a ele. Vamos trazê-lo para o jogo onde queremos conectar com a alma do homem e queremos criar assim uma alma, um planeta e uma nação. Temos a tecnologia, mas os buscadores de conhecimento precisam atingir a maturidade para entender isso. Pergunta para o Sr. Cash. Na oferta da Fundação Cash para comercializar nossas invenções de plágio, podemos enviar a vocês um esboço da ideia ou precisa ser um produto acabado? Sr. Cash responde, preferimos algo que já esteja fisicamente aqui, um produto para que possamos examinar a amostra. Não desperdiçamos nenhum centavo do dinheiro doado à Fundação Cash no desenvolvimento de tecnologias e instalações, mas aprendemos a lição e mantemos esse sigilo. Operamos com base no princípio do precisa saber. Mais cedo ou mais tarde, vocês verão a nova logo da Fundação Cash nos produtos do mercado. Nossas operações se tornarão mundiais. Muito já foi feito e muitos buscadores de conhecimento estão dedicando suas vidas a isso, trabalhando nos bastidores. Agradeço a todos vocês por manterem o que eu chamo de um segredo. Precisamos fazer isso dessa forma para não sermos interferidos novamente. Se você estiver trabalhando em algo, envie para nós. Não precisa esperar até que a gente avise você. Estamos muito ocupados e ao mesmo tempo estamos definindo a estrutura e analisando novas invenções e produtos. Aqui a buscadora de conhecimento diz, vamos terminar de construir o produto primeiro e depois entraremos em contato. O Sr. Cash então diz, sabemos que você dedicou muito tempo a isso, então você pode nos enviar o conceito agora. Então vamos analisá-lo, identificar as falhas e o que precisa ser feito. Estamos abertos a tudo. Bom, questões médicas devem ser encaminhadas ao Dr. Kane. O cérebro lida com os dois lados do trabalho em conjunto. Você não pode comprar um lado pelo outro e nem dizer qual lado faz o quê. Você precisa entender mais profundamente a operação entre os dois e qual é a razão para ele fazer o que faz. Existem fatores como nível de energia, falha mecânica e falha emocional. Você precisa descobrir qual deles é. Aqui houve uma fala sobre ser atingido do lado direito do cérebro, que aconteceria com os olhos também com relação a isso. Você tem que tentar entender por conta própria essa parte. Se o orcast diz, causaria distúrbios na visão, o que é totalmente relevante, mas agora sabemos o que é. Os médicos eles tentam compensar a alteração e o dano na parte posterior do olho, mas seu olho não é afetado, é apenas a parte posterior do olho que apresenta o problema. Os médicos desenvolveram diferentes tecnologias para compensar a perda de visão através da parte escura. Mas o que a visão tem a ver com a parte posterior da cabeça? Você precisa entender muitas coisas para poder avaliar isso corretamente. Isso tem a ver com a estrutura do hemisfério cerebral e o formato do crânio? Vemos isso em chineses que são vesgos. É por causa do formato do crânio dos chineses que não permite capacidade suficiente para que ambos os olhos foquem em uma posição. Vemos isso na televisão chinesa, um dos olhos do apresentador de notícias se desvia para o outro lado. E como isso é possível? Tem a ver com o formato. Eu observei e descobri isso. É a estrutura do crânio, ela exerce pressão e cria essa posição. É compreender a fisiologia do crânio mais do que compreender a visão. E então eles atribuem a culpa a coisas diferentes. Você tem que entender o porquê, o como e qual parte é emoção e qual parte é física. Por favor, leia aqui a transcrição sobre a sessão mensal de voo de março que foi transferida para abril. A estrutura está sendo alterada para que você tenha uma linha privada com o sistema e não haja todos os problemas de ruído de fundo, como pessoas torcendo, espirrando, etc. Primeiro você precisa se inscrever no jogo da iluminação e a conexão será configurada dessa forma. Você estará em seu próprio canal. Eles estão testando para no futuro poder, por exemplo, alimentar 10 mil pessoas ao mesmo tempo com a energia de uma maçã. Isso faz parte do processo de desenvolvimento. No passado já realizaram sessões em que as pessoas se livravam de seus vícios. Esta sessão está tentando o processo inverso. Portanto, se você se livrou de um vício, nessa sessão você pode recuperá-lo. Eles estão testando algo relacionado à reinicialização. O jogo da iluminação e da paz tornará uma fonte de muitas coisas para os buscadores de conhecimento no futuro. Esta é a primeira vez que estamos tentando isso. E é irrelevante quantas pessoas estão no sistema. Aqui nessa parte do workshop eu vou uma longa discussão detalhada sobre o jogo e como ganhamos CC ou Cash Coin nele. Por favor, leia o texto original para entender melhor. Se você vir centenas de CC ou Cash Coin na sua conta, não pense que isso equivale a moedas cash. Eles têm um sistema de contabilidade complicado aqui. Ainda não está totalmente configurado, então seja paciente. Ekmar, que é o buscador de conhecimento responsável pelo jogo, ele entra aqui na conversa e escreve o sistema de CC, ou Cash Coin. Ele vai de mili, micro, nano, pico e fento. A ACC é ato, que é 10 elevado a menos 18. O fento é 10 elevado a menos 15, e aumenta em incrementos de 1.000 vezes mais. A moeda cash vale 1.000 euros, então eles aumentam em incrementos de 1.000. Por exemplo, um fento é 10 elevado a menos 15. Então você nem chegará perto de uma moeda cash, nem mesmo um centavo. O jogo ainda está em fase de testes e as pessoas estão tentando ajudar para levá-lo adiante. O jogo não é jogado para ganhar 2.000 euros e depois ir embora. Esperamos que os desenvolvedores o tornem muito mais complicado e estimulem mais o pensamento à maneira do plasma. Não queremos que o sistema permita que as pessoas coloquem uma IA nele e tentem ganhar dinheiro com isso. Já mineramos as moedas, então vocês não podem minerar. Assim que o sistema estiver estruturado adequadamente, a Fundação Cash tornará como banco central. Pessoas, instituições e o governo negociarão com a moeda Cash e, por isso, precisamos ter produtos para comprar lá. Criamos uma economia de serviços e produtos de tecnologia de plasma. Não haverá flutuação na moeda, o que trará estabilidade ao mundo. O sistema atual lucra com a instabilidade e é por isso que eles tentam causar perturbações secretamente nos bastidores. Vamos acabar com esse comportamento e parar as guerras. Esse não é um jogo de criptomoedas. Esta semana, BlackRock lançou novas moedas relacionadas a armas nucleares ou tecnologia nuclear, que é algo inédito até então. Mas sabemos qual é o objetivo final deles e o que eles estão fazendo. Nosso jogo é mudar a estrutura social para o bem de todos. Porque em um futuro próximo, os governos usarão moeda cash para pagamentos internos, já que será uma moeda estável. Aqui Ekmar fala mais sobre como a Cash Coin ou CC funciona no jogo. Existem 9 níveis no jogo e você aumenta a quantia que pode ganhar à medida que você sobe de nível. O primeiro nível é ACC, que significa atômico, e o segundo nível é FCC, que é o fento, e assim por diante até o nível 8, que é o mili, onde você ganha frações das CCs ou Cash Coins. O limite que você pode ganhar por mês é 2 CC ou 2 Cash Coin e meio, ou 2.500 euros, o que é suficiente para ter uma vida confortável. Algumas pessoas estão se cadastrando nos 3 servidores tentando trapacear e ganhar 7.500 euros, mas vamos corrigir isso. Até chegar ao nível 8 você ganhará quase nada, e isso pode levar vários meses. Mas o ponto é que você não deve jogar o jogo por causa do dinheiro, e sim pela iluminação. Estamos preparando o que chamamos de salas da Fundação Cash e lá transferiremos campos de plasma para ajudar no processo de iluminação. Quando você atingir o nível 3, você poderá baixar um certificado para criar o seu próprio ambiente para jogar. Isso significa que você não compartilhará um tesouro com mais ninguém. No momento quando você vai a um país e ganha um tesouro, é por ordem de chegada que você pega ele. Assim, outros buscadores de conhecimento podem chegar lá antes de você e você não receberá nada. Espero que isso esclareça melhor as coisas. Você também pode comprar moeda Cash diretamente da Fundação Cash e mantê-las em sua carteira como um investimento. Você pode usá-las para fazer compras na loja da Fundação Cash. Isso trará estabilidade aos investimentos, especialmente para governos e grandes corporações. Temos moedas Cash suficientes para sustentar toda a humanidade nos próximos anos. Fim do índice rápido do Workshop 635.